ラゴンボールスーパー、やらららら、 お前はどうやっても俺には勝てない。 勝てないだと？笑わせるなよ。 全宇宙ナンバーワンは俺様だ。ジレンの野郎をぶっ倒す。 この後すぐだ。 A existência dos universos depende do torneio do poder. Os guerreiros do universo 7 lutaram contra o trunfo mais poderoso do universo 3, a Anilasa, o resultado de uma fusão. Son Goku e os amigos tiveram grandes dificuldades em defender-se do ataque furioso do enorme Anilasa. Agora o resto é contigo. O que é que tu vais fazer? Tu adoras este tipo de cenas humanas, não adoras? 18! A 18 acabou eliminada no torneio. Son Goku e a equipa juntaram esforços para derrotar este poderoso inimigo. E com isto, o Universo 3 foi completamente eliminado. Obrigado por tudo. Adeus. Resta apenas o Universo 7 e o Universo 11. Quem irá sobreviver? Ataquem à vontade que o resultado será o mesmo. Isso é o que vocês pensam. A derradeira batalha pela vitória está prestes a começar. Colocando o orgulho em jogo, Vegeta desafia o mais forte. Faltam 9 minutos! Contamos convosco, malta! O Universo 7 e o Universo 11 chegaram até aqui! Quem será que vai ganhar? Vamos ter de esperar para ver! Aqui tudo pode acontecer. Mas com tantos universos eliminados, as bancadas estão muito vazias. Sim, tu tens toda a razão! Eu tive uma ideia. O que é que se passa? Mas então o que é que se está a passar aqui? Olá! Olá! E então, o que é que lhe parece, Senhou? É perfeito! Assim estão todos juntos! Olha que coisa mais boa! Estamos todos tão juntinhos! Vejam só! Então, passaste para o Universo 7, foi? Com o desaparecimento do Universo 6, eu não queria estar sozinha e então juntei-me ao Universo 7. Resta muito pouco tempo para terminar o Torneio do Poder. Apenas um universo vai sobreviver. Os universos que chegaram até aqui fizeram-no não apenas por terem guerreiros fortes. Eles sabem muito bem o que fazer para conseguirem sobreviver. E isso é o que mais importa. Está prestes a começar a batalha dos mais fortes de todos os universos. Mas que grande palhaçada! Bem, tu és mesmo forte, Jiren! As minhas mãos estão a ficar mesmo dormentes! Son Goku, por que tu queres ser sempre o mais forte? Eu não sei! Só sei que quero ser cada vez mais forte! Estou a ver! Tu não sabes! Tu também queres ser mais forte, certo? Eu procuro o que está mais além da força. Eu concordo contigo. Também procuro ser cada vez mais forte. Esta é a batalha entre o Son Goku e o Jiren. O resultado deste combate será a chave para a sobrevivência do seu universo. Mais, eu quero ver muito mais. Mais, eu também quero ver mais. Queremos mais. Muito bem, vamos então à segunda ronda. Jiren, mostra-me lá então o que vales! Vegeta, o que é que tu estás a fazer? Tu não me acertas! Desculpa, mas eu sou o mais rápido de todos os universos. Então a tua especialidade é fugir. Deves querer morrer outra vez. O topo é um guerreiro veterano que o meu pai já enfrentou. Tem cuidado, não te deixes apanhar por nenhum golpe daqueles punhos. Sim, Não te preocupes. Venham cá, que eu já vos mostro a força dos meus punhos. Eu nunca encontrei uma energia tão extraordinariamente forte. Mas vou ser eu a derrotar-te e a conseguir as super bolas de cristal. Agora é a minha vez! Ele não sabe mesmo quando desistir. Eu consigo prever os teus ataques. Vegeta! Mas o que? Ele quebrou a energia do Jiren. Incrível! Incrível, Vegeta. Quando o Jiren atacou o Son Goku com aqueles socos a alta velocidade, o Vegeta observou todos os seus movimentos. Incrível, Vegeta. Finalmente isto está a tornar-se interessante. Universo 11. Vocês são demasiado confiantes. Que fixe! Mesmo muito fixe! O Vegeta é incrível! Incrível e incrível! O que é que se passa, Jiren? Ele é muito superior. Estou a ver que vocês precisam de um par de óculos. Universo 7... Está-me a parecer? Então, está-te a parecer o quê? O Vegeta está a superar-se nos ataques contra o Jiren. Ele quer o Ultra Instinto. Estou a ver a forma como ele se desviou dos ataques. Tu foste bem mais rápido e mais forte quando lutaste contra o Cachalota! Vegeta! Isto não vai correr nada bem! Assim ele vai saltar para fora da arena! Isso! Continua assim! O Vegeta está a ser empurrado! Ele não se consegue segurar! Quanto tempo mais vais andar a fugir? Mas que truque mais gasto! Tu não estás a pensar em vencer-me com um ataque tão fraquinho? Esta cauda dá um jeitão. Não achas que dá? Eu acho que tu tens toda a razão. Hã? Toma, toma, toma, toma! É só isso que tens para mostrar, rapaz, é? Eu vou desfazer-te com a força verdadeira dos meus punhos! Seu intrometido! Já terminaste? Pois agora vocês vão sentir o meu poder! É bom que se preparem! Impressionante! Então, Universo 7, comparado com os vossos guerreiros, o nosso poder está a um nível muito diferente! Não te preocupes, Bills. Este combate não vai terminar assim. O Vegeta vai recuperar deste ataque com muito mais força. Tu vais ver, acredita. Vegeta! Estás bem? Ele continua como se não tivesse sido atingido. Mas que maldito! Tu nunca me irás conseguir derrotar, Vegeta. O quê? O teu punho é muito arrogante. Não existe um pingo de inocência na forma insolente como lutas. É só isso que tens para dizer? Arrogante é o meu nome do meio. Faz parte daquilo que eu sou. Um verdadeiro guerreiro do espaço à vista! Não te posso derrotar? Essa é muito boa! Eu sou Vegeta e nunca escondi quem sou! O cachalote pode ter um ultra instinto, mas eu vou mostrar-te que também te posso derrotar, Jiren! Eu consigo ser melhor do que tu! Impressionante, Vegeta! O teu nível de energia é cada vez maior! Este aumento de energia... Como é que pode ser ainda maior do que há pouco? Como? Será que é este o poder de um guerreiro do espaço? Quando o Jiren atacou o Son Goku com aqueles socos a alta velocidade, o Vegeta observou todos os seus movimentos. Mas que energia brilhante! O Vegeta está cada vez mais forte! Jiren, depois de me teres ofendido, não vais tentar escapar a esta força, pois não? Claro que não. Vegeta, força! Ataca o Jiren de uma vez! Golpe final! Grande ataque! Jiren? Toma lá! O mais forte de todos os universos é o guerreiro do espaço. Vegeta! Ah. sabes, Vegeta, o teu ataque até me surpreendeu. Ele é melhor que os outros adversários. Não se esqueçam que é o Jiren. Ah! O ataque do Vegeta não fez nem um arranhão ao Jiren. O Jiren é incrível. Vegeta! O Jiren é impressionante. Será que é o fim do torneio para o Vegeta? Os guerreiros do Universo 11 continuam a brincar com os nossos guerreiros do Universo 7. O final do torneio está cada vez mais perto. Qual universo que irá sobreviver? Faltam 8 minutos para terminar o torneio do poder. Sou eu, Son Goku. Os meus ataques não têm efeito no Jiren e eu estou a correr perigo. Mas o Vegeta consegue despertar um fabuloso poder que vai para além do Super Guerreiro Azul. Força! Ataca o Jiren com tudo o que tens! No próximo episódio de Dragon Ball Super, de corpo e alma, libertação total. Son Goku e Vegeta. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.